Bem-vindos a mais um podcast da Juventude em Movimento. Eu sou o Lucas e o episódio de hoje é Sem Tempo, Irmão. Eu sou a Gabi e eu tô atrasada. Eu sou o Igor e sabe qual é a ferramenta que nunca vai pegar coronavírus? A quarentena. Olá, eu sou o Gabriel, muito boa tarde. Para você que está chegando agora, nós somos jovens e adolescentes da Catedral Metodista de Petrópolis. E se você está nos ouvindo pela primeira vez, assine o nosso feed, assim você vai receber notificação toda vez que tiver um episódio novo. Siga-nos nas redes sociais, no Instagram, arroba Juventude Mosaico ou arroba grit.cmp, grit com dois t's. Em movimento. Bom, vamos ao nosso momento clássico de indicações para a galera que está aí sem fazer nada e não tem muito o que fazer. A gente vai dar boas indicações para essa galera. Gabi, o que você tem para indicar para o povo? Gente, hoje eu vou indicar para vocês um livro que é clássico, todo mundo conhece, mas eu tô lendo, tô amando muito, que é O Peregrino. Leiam, por favor, que tá, nossa, fazendo toda a diferença para mim. Toda hora lembro. Tem até filme dele, né? É, mas o livro é muito melhor. O filme é horrível, o livro é ótimo. O livro é perfeito, gente. Leiam O Peregrino. Uma indicação é um documentário do Todd White, Return to Israel, De Volta para Israel, que ele documenta como ele conseguiu entrar na cúpula de ouro, onde que ninguém de fora da religião deles conseguia entrar. E através de provas de Deus, ele conseguiu chegar lá. Indicação é Sherlock Holmes. Se você nunca leu Sherlock Holmes, leia Sherlock Holmes. Isso vai estimular o seu cérebro e você vai ficar muito mais pensativo. Bom, eu vou indicar também um livro. Eu sempre falo desse livro na célula pra galera, que é Cristianismo Puro e Simples. A minha vida, ela teve um antes e um depois de eu ler esse livro. Eu acho que todo cristão deveria ter esse livro como cabeceira. Então, fica aí a indicação de Cristianismo Puro e Simples. Walking out to hide a stone, walking free the guilty ones, walking save and overcome. Juventude em Movimento. Bom, então, hoje o nosso tema, nós vamos falar sobre pessoas que quando entram para a faculdade dizem que não conseguem mais estar presente na igreja, ou pessoas que arrumam um trabalho e não conseguem mais estar presente na igreja. Como a gente consegue reunir essas duas coisas e ser um cristão que vive o seu chamado, mas também bem sucedido no seu trabalho, bem sucedido nos seus estudos? E quem quer começar falando sobre isso? Eu quero começar. Eu acho que o principal é não vá à igreja, seja a igreja. E cara, a partir do momento que o seu cérebro se adaptar com a ideia de que você é a igreja, você tem que estar com Cristo o tempo todo e não só 2 horas no domingo, na quarta ou na quinta, o teu mindset muda. E mindset é uma palavra linda. Cara, é exatamente isso, porque você não vai pra faculdade se desviar, você não vai, sei lá, encontrar um trabalho que te deixa muito cansado e se desviar da presença de Jesus se você estiver sempre na presença de Jesus, se você tiver um secreto cultivado com ele sempre, se você tiver um momento de oração, se você tiver um momento de busca, um momento de ler a palavra, sabe? Cultive não apenas em momentos de culto coletivo, cultive o seu momento com Deus sempre, seja a igreja. Bom, eu acho que uma coisa interessante da gente de falar, eu sempre digo isso pra galera da célula, né? Quando a gente quer muito uma coisa, a gente vem na igreja, né? Eu dou o exemplo de uma amiga da minha mãe, e aí por por precaução, não vou citar nomes, que o marido largou dela, sabe? Ela sempre foi uma católica muito fervorosa, assim, sabe? E o marido largou e ela começou a ir nos cultos lá de casa. Ah, não, eu preciso de ajuda e tal. Começou a vir na igreja. Tava quase se batizando, orando, fazendo campanha, indo em monte. Não, eu quero reconstruir minha família, reconstruir meu casamento e tal. O marido voltou pra casa, adivinha? Ela largou a igreja. Porque pra ela a igreja foi tipo uma loja de conveniência. Ela conseguiu o que ela queria e aí ela meteu o pé. Eu acho que muitas vezes as pessoas... Eu vejo muito isso, muitos jovens e adolescentes, eles vêm pra igreja. Primeiro, porque os pais às vezes obrigam. Isso é um fato. Tipo, eu quando era mais novo, às vezes eu não queria vir. Meu pai, não, você vai, e vai, vai. E eu vim. Mas depois que o jovem ele vem para a igreja e fala, ah, eu preciso passar no vestibular. Acho que a primeira coisa difícil na vida de um jovem, um adolescente, é passar no vestibular, né? Não, quando uma pessoa vai fazer uma faculdade particular, é até um pouco mais fácil de entrar, mas na maioria dos casos a pessoa quer fazer uma faculdade pública, uma faculdade federal, estadual, e aí ela estuda e aí ela vem para a igreja orar para Deus abençoar. E aí ela entra para a faculdade e a gente perde esse jovem. Parece que, ah, eu consegui meu objetivo de vida, agora eu posso abandonar a igreja, né? Não sei, que isso soa para vocês? Vocês conhecem pessoas que já passaram por isso? Tem pessoas que vocês conhecem que são assim? Falem pra gente. Eu acho que a maior parte da geração mais velha do que eu, né, você conhece uma grande maioria, que eram pessoas ativas, líderes, e quando entraram na faculdade, sumiram todo mundo da igreja, sabe? Eu acho que o maior problema hoje em dia é que os jovens acham que quando você tá na igreja é uma bolha. Porque assim, quando você chega na faculdade, eu te apresentado um mundo totalmente diferente do que você tá acostumado na igreja. A maioria desses casos são pessoas que cresceram na igreja, nasceram na igreja. E tem aquele conhecimento do mundo por stories e aquilo que vê na TV. Então quando ela é jogada nesse meio, tipo, cara, o que eu vou fazer agora? Eu tô aqui dentro, vou viver isso, nunca pude viver isso. E às vezes eu acho que a maior parte é justamente a falta de identidade. Porque assim, eu cresci sendo cristão, mas eu não sei o que tá lá fora. Eu vou experimentar, porque eu sei que Deus vai me perdoar e depois eu volto pra igreja. Na maioria das vezes não volto. É justamente esse, ah, vou viver aqui, daqui a pouco eu tô de volta, volto pra dar testemunho de como eu venci a faculdade, que eu me desviei, não sei o que é, mas a gente sabe que na realidade isso não acontece. É muito mais fácil você ser influenciado lá fora do que você influenciar se você não sabe quem você é. É. Gabi, fala pra gente, o que você acha que faz com que o jovem, quando entra na faculdade, ele larga a igreja? O que você acha? Eu acho que as coisas parecem muito mais envolventes, né? Igual o Igor tava falando, que as pessoas elas têm contato com algumas coisas que nunca tiveram. Às vezes não tem aparência dessas coisas que nunca tiveram. Às vezes você faz um amigo. Eu não me sinto muito em posição para falar isso que a gente estava conversando de como chegar ao último período sem abandonar Deus no primeiro. Porque eu tô no primeiro período. Eu comecei a faculdade agora. Mas vai profetizando para chegar no último você permanecer firme. Amém. Mas eu tenho sentido isso. Às vezes eu faço amigos ou, sabe, gente maneira pra caramba e aí numa conversa, assim que acaba a aula, eles vão pro bar do lado da faculdade, e aí pra continuar a conversa eu tenho que ir com eles. E aí isso começa assim, não tem aparência de mal. Mas uma coisa que tem me ajudado, eu acho que eu já deixo até aqui, minha indicação que tem me ajudado, é trazer a memória que traz esperança. Eu tenho lembrado que Deus falou pra mim, de como Ele se mostrou pra mim, e eu tenho procurado conhecer novas faces dEle, e isso tem me ajudado muito. Eu tô conhecendo uma nova fase também, então conhecer uma nova fase de Deus balanceia o meu coração. Gabriel, não sei o que você pensa a respeito disso, quero te dar a oportunidade também de falar sobre isso e de responder um seguinte questionamento. Você acha que o problema de quando os jovens eles entram para a faculdade e acabam se afastando da igreja, você acha que o problema foi na fase da adolescência deles ou, tipo, ou é uma fase jovem que eles estão passando? Eu acho que é os dois, porque eu já tive muitos amigos que eu vejo que, caraca, fizeram loucuras quando fizeram 18, 19 anos e tiveram uma certa liberdade, porque antes eles não tinham liberdade nenhuma, eles eram totalmente presos, os pais ou a realidade deles não permitia que eles vivessem nada daquilo, Então, quando eles tiveram o primeiro contato, foi, oh, o que aconteceu? Depois isso passa, sabe? Mas aquele choque inicial bruto acaba chocando a pessoa e trazendo para esse universo, igual a Gabi falou. Começa com um papo que vai para um barzinho e aí você tá trocando ideia com a galera. Daqui a pouco você toma um golinho do teu amigo porque todo mundo fica botando pilha. E isso vai se agravando. Eu também vejo que é a fase jovem, porque pelo menos quando eu era mais novo, quando eu entrei na faculdade, era assim, acaba que a gente não quer ficar pra trás de ninguém. Você vê o teu amigo fazendo uma coisa, sabe, você fala, pô, também tem que fazer isso. Você vê a galera toda tendo experiências novas e você não quer ficar pra trás, você quer viver aquele momento, sabe? Isso não é errado, isso é natural do ser humano, mas a gente tem que aprender a dosar isso. Eu separei aqui uma pesquisa pra gente falar sobre ela, né? E essa pesquisa diz o seguinte, que 66% dos nossos jovens e adolescentes, quando eles entram na faculdade, eles se desviam. Isso é um número muito alto. Muito alto, 66%. Tipo, se a gente pegar 10 jovens, mais de 6 se desviam. Tipo, você imagina, 10 amigos seus aqui da igreja, 6 deles vão se desviar. E desses 6, só 2 vão voltar para a igreja depois de terem filhos. Tipo, isso é uma parada bizarra. Ou seja, você perde a maior parte da sua vida na faculdade, no mundo, e você deixa de viver algo novo, né? Mas nessa pesquisa, diz o seguinte, que eu vou citar alguns motivos por que os jovens abandonam, o que eles alegam quando eles abandonam a igreja. Primeiro, eles acham que os membros da igreja parecem ser muito julgadores e hipócritas, sei lá, tipo, quando você se torna jovem, as pessoas parecem que te olham diferente, né? Depois disso, eles não se sentem mais conectados com as pessoas da igreja. Acho que é natural, né? Você tá 5 vezes na semana com aquele tipo de gente e uma vez na semana só no culto, né? Isso quando a pessoa vem. Outro ponto importante é eles discordam da posição da igreja sobre questões políticas e sociais. O ambiente acadêmico, ele é um ambiente muito questionador, né? Te faz pensar. Se você não tem uma base muito sólida naquilo que você acredita, mexe muito com você. E por último, eles alegam, eu tô com muita responsabilidade de trabalho, tem uns que precisam realmente de trabalhar, pagar a faculdade e ainda não conseguem sustentar uma vida também na igreja. Para vocês, o que vocês acham que são fatores para as pessoas abandonarem a igreja? Eu acho que essa parte de amizade é um fator, pelo menos na minha juventude, foi um dos fatores. Eu via as pessoas e achava elas chatas. Eu falava, caraca, que galera estranha. Porque eu estava acostumado com outro tipo de gente, fazendo outro tipo de coisas. Eu acho que isso acaba se tornando um pouco de responsabilidade nossa também, sabe? As pessoas de fora às vezes acham que, pô, o cara é crente, ele é chato, e isso e aquilo. Eu acho que é mais do que responsabilidade nossa ser maneiro, ser legal, mostrar para as pessoas que, cara, o mais top é ser de Jesus, sabe? Exatamente. E se a gente mostra para as pessoas que a gente é de Cristo e que está em Cristo é top, eles não vão ter mais essa visão. Isso vai ser algo que não vai mais rolar. Tem na Bíblia um versículo, eu não sei onde está, que ele vai falando isso, que quando a gente está jejuando, para que ninguém saiba disso, para que ninguém saiba que a gente está, sabe, se rasgando na frente do Senhor. Para que a gente coloque perfume, arrume o cabelo, fique bonitão e vá ver as pessoas assim no nosso melhor estado. É uma coisa que eu acho também muito complicada, justamente, que parece que a gente é agente secreto também na faculdade. A gente também não sabe quem é crente, a gente fica meio, né, será que é, será que não é? Disse um amém, não sei se tá zoando ou não. E acaba, por medo, às vezes, de ser julgado na faculdade, a gente acaba se calando e indo junto com eles, né? Na minha primeira faculdade, quando eu fazia engenharia mecatrônica, eu encontrei o grupinho do computador. Então a gente ia e ficava os nerds ali, né? A gente ia jogando, mexendo com programação, professor passando matéria e a gente fazendo programação. E a gente ia muito pra casa de um amigo nosso e eu nunca precisei dizer que eu era crente. Mas pela minha postura ali dentro, as pessoas viam. No início eles me chamavam, vamos beber, não sei o quê. Depois falavam, não chama o Igor não, porque eu sei que ele não vai. Ah, mas por quê? Não, porque ele não gosta. Não precisava... Ah, porque ele é crente. Então, por fato de eu me chegar perto deles, abrir uma porta para que eles chegassem perto de mim. Eu acho que a maior dificuldade que a gente tem dentro das faculdades é justamente você conseguir estar ali no meio e ser diferente, mas ao mesmo tempo caminhar com eles, né? Uma coisa que eu vejo muito, quem fala bem-aventurados que não se sentam na roda de carnecedores. Então, você fala, ah, não, não vou ficar com eles. Mas pelo contrário, se assentar, você ficar ali e ser igual. E Jesus andava com todo esse pessoal e fazia diferença, né? E chegou um ponto que meus amigos começaram a me procurar, a gente jogava muito no Discord, conversando, madrugada toda jogando, e do nada eles se abriam e começavam a falar, falei, cara, o que tu acha disso? E ali eu tinha uma porta pra falar, e depois de um tanto tempo, eu nunca precisei pregar diretamente pra eles, um deles aceitou Jesus, eu fiquei assim, cara, como assim? Ele falou, não, eu, porque você começou a falar, as coisas começaram a ser diferentes. Eu vi que muita coisa na época que eu te zoava, por ser cristão, eu vi que você tava certo. E eu comecei a viver isso, comecei a ver que era diferente, né? E é justamente isso que às vezes a gente tem medo de fazer dentro da faculdade. A gente prefere se calar, falar, não, vou passar logo, vou terminar. E quando a gente vê, a gente já tá junto com todo mundo, no, que a Gabi falou, no bar, conversando e falando de coisas que a gente sabe que não agrada o coração de Deus. Às vezes tem professor que justamente alfineta justamente por causa disso, ainda mais agora em psicologia, que tem filosofia, teologia, e você ali é confrontado com muita coisa. Então, se você não souber realmente aquilo que Deus fala, é aquele negócio, tem coisa que tu estuda pra passar na prova que tu nunca vai usar. Mas você precisa saber pra passar na prova. Então, eu acho que justamente esse discernimento que às vezes a gente falta dentro da faculdade, quando a gente deve falar e quando a gente fica quieto. Juventude em movimento. Eu não sei se vocês acham, e aí eu quero provocar esse debate aqui entre a gente. A gente hoje é uma geração que a gente faz 1 milhão de coisas ao mesmo tempo. Eu estava ouvindo um podcast. Às vezes eu dava pausa no podcast e terminava de ver um pedacinho de um vídeo que eu estava vendo. O cara dando informações sobre o lançamento do PlayStation 5. E na outra aba eu tava lendo sobre alguma outra coisa. Tipo, eu tava fazendo 3 coisas ao mesmo tempo e ainda tava esperando pra começar uma reunião no Zoom. Tipo, eu falei, cara, eu tô fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo, sabe? Mas quando a gente é jovem, a gente vai entrar na faculdade, a gente fala, não, agora eu preciso focar na faculdade, preciso largar tudo. Tipo, até que ponto a gente consegue ser uma pessoa multitarefa, fazer várias paradas? E até que ponto a gente precisa parar a nossa vida só pra fazer faculdade, tipo, esquecer da igreja? Vocês acham que isso é uma desculpa de um cara que não quer estar na igreja? Ou você acha que não é possível realmente a gente estar na faculdade estudando, mas também conseguir desenvolver a nossa vida com Deus na moral, assim, na igreja? Eu acho que um erro nosso é separar as coisas. Igual o Igor conta pra gente da experiência dele com o violão, que ele tava tocando, ele chamou o Espírito Santo e ele viu a cama rebaixando. É como se a gente colocasse na nossa cabeça 2 pastinhas, assim. A hora que a gente vai estar com Deus, tocando, fazendo as coisas pra Jesus, e a outra hora que a gente vai estar estudando, e não é assim que tipo acontece. Tipo, uniforme de crente, né? Uniforme. Não é assim que acontece. Se a gente convidar Jesus pra estar estudando com a gente, ele vai estudar também, ele vai dar ideias, ele vai interagir com a gente, porque ele é uma pessoa. É isso que pessoas fazem. Acho que vai muito também do... É buscar primeiro o reino do céu, sabe? É entender se eu tô no meu trabalho, ali eu tenho que viver excelência no trabalho, mas também não posso deixar de ser cristão. Eu não posso me calar quando vejo alguma coisa errada. Eu não posso deixar você demitido se eu falar que você tá errado, por medo, sendo que eu sei que Deus me colocou ali para um propósito. Eu pedi um trabalho, ele me colocou naquele lugar, eu sei que eu tenho alguma coisa para fazer ali. Assim na faculdade, se eu tô na faculdade, eu sei que eu tenho que fazer a diferença. Que nem a Gabi falou, vou viver a igreja só no domingo. Não, tipo, eu sou a igreja. Então, onde eu estiver, eu tenho que estar com o Espírito Santo. É viver o secreto no quarto, mas também manifestar ele na faculdade. Às vezes uma pessoa chega, pô, tô com dor de cabeça. E ali você pode ter uma chance de orar pra aquela pessoa e aquela pessoa ser curada, mas e o medo? Se não der, pô, o cara vai achar que eu tô falho, eu sou maluco, vou envergonhar Deus. Bitolado, eu sou maluco. Né? E de repente é Deus te testando ali pra um passo de fé muito maior. Então, quando você entra ali, você fica justamente nessa linha fina. O que eu faço agora? Uhum. Qual é o caminho que Deus quer que eu tome, né? Mas a gente tem que lembrar justamente isso. Todo tempo é a palavra de Deus. Pregue em tempo, fora de tempo. Aí tem experiência aqui na igreja da Camila e da Gabriela. E, cara, os dois fizeram medicina. Super envolvidas na igreja. Super envolvidos na igreja. É. Por isso não deixaram de viver as coisas na faculdade. Tudo tem seu tempo e tudo tem como conciliar. É botar Deus em prioridade sempre. Que só existe uma prioridade. O pastor falou uma vez... Se você tem mais de uma prioridade, significa que você não tem nenhuma. Sim. Porque sua prioridade é uma só. Isso lembra totalmente a história de José, né? Porque ele estava em uma terra totalmente estranha. Ele arrumou um emprego. Ele subiu no emprego porque ele fazia tudo com excelência para o Senhor. Ele foi bem sucedido. Mesmo assim, ele viu uma coisa errada. Ele falou o que ele viu. Ele não concordou. Aí ele foi para a prisão. Ele continuou fazendo tudo com excelência para o Senhor. E as coisas foram acontecendo assim. Juventude em movimento. Sabe o que eu sinto? Eu sinto que a nossa geração é uma geração de extremos. Tipo, o cara, quando ele entra na faculdade, ele esquece tudo da igreja, da vida, ou do tipo, quando ele entra na faculdade ou trabalho. Quando a gente diz, falar faculdade, mas pode ser barra trabalho, né? É, ele larga tudo, ele esquece a igreja. Não, porque agora meu foco é faculdade, eu preciso me formar. Não, agora meu foco é trabalho, eu preciso ganhar mais. Mas também tem o outro lado do cara que, tipo, que ele não quer nada com a vida. Tipo, do ministério deixa a vida me levar, sabe? Tipo, não, eu tô aqui na igreja, Deus vai conduzir os meus passos. Mas, tipo, a tua parte você precisa fazer também, né? Tipo, você precisa pensar no seu futuro. Beleza, seu futuro você quer ser um pastor? Mas o que você vai fazer pra chegar nesse ponto? Eu sinto que a gente é ou 8 ou 80, tipo... E os casos mais bem-sucedidos são as pessoas que conseguiram encontrar esse meio termo de pessoas que são muito boas na faculdade, mas que têm uma caminhada muito boa, assim, com aqui na igreja, assim, sabe? O que vocês acham sobre isso? Pessoas que... Ou 8 ou 80. Vocês acham que a nossa geração é assim? É, até no caso na Bíblia, né? Tipo, que ele capacita aqueles que ele chama. Às vezes a gente acha que tem que estar 100% pronto, que eu tenho que ter a faculdade completa. Não, vou fazer teologia, vou fazer isso, vou fazer aquilo, para depois servir. A gente vê muito assim a história do jovem rico. Fala, não, deixa eu enterrar, deixa eu resolver meus assuntos e depois eu vou. Isso. E Deus chama justamente ao contrário. A maioria das pessoas que ele chama, se não todos, estavam trabalhando, estavam pescando, estavam fazendo alguma coisa. E ali ensina o trabalho, fala, eu sei que vocês sabem pescar, vocês têm sua parte, agora vem aprender comigo. Deixa eu dar o meu pão, deixa eu mostrar pra vocês o caminho. E até na caminhada eles precisavam do trabalho. Como, por exemplo, pagar o imposto na entrada, que fala, vai lá e pesca, e na boca do peixe tava moeda. Então, se não tivesse aprendido antes a pescar, ele chegaria e falaria, cara, como é que eu vou pescar? Não sei fazer isso. Entendeu? Então, eu acho que tudo que Deus vai te ensinando tem um porquê. Sabe? Às vezes a gente tem essa, mas matemática, pra que eu vou usar isso na minha vida? É regra de três só que precisa, não precisa mais nada. E na hora que chega de fazer imposto de renda, tu precisa de matemática, ele na ponta, uma vírgula errada, ele já era. Ah, zero não tem nada mais, é só um zero. E ali tu fica devendo R$1 milhão ali no lugar de R$100, tu não sabe por quê. Então, acho que na igreja a gente tem muita zona de conforto de ser crente no banco, porque a gente não quer se arriscar, porque querendo ou não, quando a gente toma à frente de alguma coisa, a gente acaba colocando um holofote na gente. E as pessoas às vezes preferem ficar no banco do que fazer. Por exemplo, uma vez eu reclamei muito com Deus, falando, pô Deus, eu que não sei, tô aqui errando, o pessoal falando mal e tem muita gente que eu sei que toca, que tá no banco. Eu falei, beleza, mas eu chamei e você respondeu. Nem que nem o pastor falou, Davi foi a última opção aos olhos dos homens, sabe? Mas o importante é a gente estar no meio da opção de Deus. Eu falei, cara, Deus contava comigo. Deus queria me chamar, Deus me chamou e a escolha é minha fazer ou não. Só que é muito mais cômodo você continuar no banco. Assim, é muito mais cômodo no trabalho você fazer só o teu ali e deixar quieto. Ah, não, vou... Tá na hora de ir embora, eu vou embora, não vou ficar até tarde, vou fazer o normal, que ninguém tá se esforçando, também não vou me esforçar, porque se eu me esforçar, o meu chefe vai esperar que eu faça isso todo dia. Então vou ficar só na mediana ali. E na igreja, eu sinto que às vezes a gente faz as coisas com Deus assim também. Ah, não, vou pegar a cifra na hora do ensaio, não vou ensaiar em casa, não, vou só estudar na hora que chegar na hora, sabe? É isso. Eu acho que uma coisa interessante para a gente trazer para essa conversa é um exemplo bíblico. Assim como a Gabi falou do Zé, a gente pode falar sobre o apóstolo Paulo, né? No livro de Atos 18, no capítulo 18, versículo 3, diz que o apóstolo Paulo ele fazia tendas enquanto ele exercia o seu ministério, né? Tipo, se a gente for falar de um dos maiores nomes da Bíblia, um dos maiores responsáveis da gente ter a Bíblia hoje é o apóstolo Paulo. As cartas de Paulo são praticamente o Novo Testamento quase que completo, né? E isso enquanto ele trabalhava, né? E, tipo, isso mostra muito pra gente, tipo, cara, você pode ser um cara super envolvido no seu trabalho, bem sucedido, mas você não precisa deixar de ser crente e fazer a diferença, né? Uma vez eu ouvi uma frase, eu não sei se foi de algum missionário, quem que falou isso, que toda vez que o cristão sai de casa para trabalhar, ele tá indo numa viagem missionária. A gente não precisa dividir as coisas. Ah, não, agora eu sou crente na igreja. E agora, quando for pro trabalho, eu sou, sei lá, um advogado. Tipo, não, você pode ser essa pessoa onde Deus colocou, né? E o que vocês têm visto hoje? Vocês acham que as pessoas pensam assim? Vocês acham que a gente ainda tá muito longe disso? Tipo, as pessoas na faculdade ou no trabalho estão visando mais o serem bem-sucedidas na sua vida do que no seu relacionamento com Deus. O que vocês acham? Eu acho que a questão de ser bem-sucedido hoje em dia está mudando muito. Na época dos nossos pais, com 25, já era para a gente estar casado, com trabalho, com casa, com filho, com tudo pronto, né? E cada vez mais a gente vai vendo que as coisas vão mudando, os focos vão mudando. Hoje em dia, a gente fala assim, ah, você é youtuber, tem gente que vai atrás disso correndo e mãe compra câmera, faz dívida com tudo, que o filho tem que ser youtuber, porque agora é o que dá sucesso. Né? Mas eu acho que é uma linha tênue de fazer sucesso e de você ser bem-sucedido. Né? Tem missionários que no Paulo praticamente não tinha nada e era bem-sucedido naquilo que ele fazia. Né? Jesus praticamente não tinha bem nenhum, não tinha onde dormir, o cavalo era emprestado, tudo, e ele era bem sucedido naquilo que ele foi chamado para fazer. Né? Acho que a partir do momento que a gente entende o nosso chamado e corre atrás disso, isso é ser bem sucedido, sabe? Porque Deus não vai deixar faltar nada. Às vezes a gente acha que faltar nada, não, eu tenho que ter o carro do ano, eu tenho que ter uma mansão, mas cara, eu tenho que comer. Eu já tenho o básico para viver. Hoje em dia, a gente acabou entrando em um ciclo de comodidade de achar, não, porque se outro tem, tem que ter mais. Não, porque a comparação, ah, você viu filha de fulano fazendo medicina? Pô, você tem que fazer medicina de família. Também. Teu primo passou no vestibular tal, né? E você tá fazendo o quê? O cursinho já passou? Como é que é? E isso acaba trazendo, acho que o maior mal da sociedade, que é a depressão. Porque você se cobra tanto daquilo que você tem que fazer... Você, às vezes não é aquilo que você quer, mas não, você tem que trabalhar, tem que fazer, e quando vi, você não fez nada. Você viveu, entrou um monte de curso, trancou um monte de curso, fez aula de inglês, fez aula de tudo, e chegou no final da vida, tá? Será que eu combati o bom combate? Será que eu guardei, posso guardar minha fé e descansar? Às vezes a gente espera ter tudo, ah, quando for aposentado eu viro missionário, que eu vou ter dinheiro, já não preciso mais trabalhar. E a gente tem gente agora de 15 anos que tá vendendo bolo para poder fazer missão. Então acho que a nossa juventude tem se levantado, uma juventude que começou a entender isso. Cara, é o reino em primeiro lugar. E depois que eu estiver vivendo o reino aqui na terra, o resto é o resto. Porque eu sei que ele vai me sustentar, mas eu preciso correr atrás também do sustento. A Giovana, ela fala muito isso. Deus, eu tenho que fazer missão, tenho dinheiro. Me dá estratégia para conseguir dinheiro. E Deus dá a estratégia, ah, faz o caderno para vender, então beleza, é isso que eu vou fazer. E até hoje Deus tem sustentado ela nas missões que ela tem feito. E eu acho que é justamente isso, de você não esperar que o dinheiro caia do céu, que nem caiu o maná. Mas às vezes Deus está te dando uma porta, falei, pô Deus, eu preciso de dinheiro. Aí o irmão, ah cara, quer fazer alguma coisa aqui em casa, sei lá, quer pintar a parede, falar, ah não, isso não é trabalho para mim. Falei, pô, tu podia trabalho, entendeu? Mas eu sinto que tem levantado uma geração que tem buscado manifestar a glória de Deus na faculdade, no trabalho. Eu acho que depois do Descende, isso a gente viu muito claro. Que tem jovens que ainda acreditam que pode existir um meio termo, tem pessoas que ainda acreditam que trabalho é uma igreja, que sua faculdade pode ser uma igreja. Que a igreja é primitiva, sabe? Eles não tinham um templo, mas em todos os lugares que eles tinham, eles pregavam, tinham jovens reunidos, tinha pessoas aceitando Jesus. Né? E eu sinto que isso tem se despertado nessa geração. Acho que não deixando o legado que foi feito até hoje para trás, mas a gente aprendeu com eles que a gente pode sim ter um meio termo, sabe? Que a gente não precisa viver só na palavra ou só no trabalho, que existe sim um caminho que a gente vai conseguir através do trabalho manifestar a glória de Deus. Né? E mesmo que Tem pessoas que têm chamados específicos, sim, de, cara, eu vou largar tudo e vou viver 100% dependente de Deus, cara. Mas isso é 5% dos casos? Imagina você entrar na folha de pagamento de Deus totalmente, você não saber pra onde você vai, pra onde que você vai comer, tipo... Imagina tu entrar no teu carro e dizer, ah, vai em tal lugar e faz isso, tu vai... Aí uma senhora, ah, não, dorme lá em casa e vive assim. Realmente é um chamado muito específico, sabe? E cada vez mais Deus nos chama pra estar em todas as esferas de influência. Que seja na internet, que seja no trabalho, que seja como engraxate. A gente acha que só que o presidente tem influência. E quem tá no povão aí é a gente, sabe? Se a gente não se colocar no lugar onde Deus nos colocou e tomar a postura que Deus espera de nós, que nem a Gabi falou, não vai adiantar nada. A gente cobrar dos outros, sendo que o pouco que nos foi dado a gente tá enterrando. Eu acho que a mídia, ela exerce uma influência muito grande na nossa vida, na nossa mentalidade. Porque, por exemplo, a gente vê em filme aquele sonho ideal, né, de vida. Tipo, a gente constrói assim, ah, com 18 anos eu me formo no ensino médio. Aí, beleza, eu quero fazer uma faculdade de 5 anos, aí eu, com 23, então, eu tô formado. Ah, com 22 eu já começo a estagiar, aí, pô, com 24 eu tô já empregado, com 25 eu caso. Só que a gente vai vendo, à medida que a nossa vida vai passando, que a vida não é assim. Tipo, às vezes você até começou uma faculdade aos 18, mas você não vai conseguir acabar aos 23, porque você não consegue fazer todos os créditos possíveis. Se a faculdade de 5 anos vira 7, vira 8. Você não consegue um estágio. Aí, tipo, cara, seus planos começam a dar errado. Ou então, tipo, você está desempregado. Você se formou e você está desempregado. Tipo, as pessoas que estão se formando agora estão passando por isso. Porque a gente está vivendo numa crise, né? E você olha em filmes as pessoas super felizes, aqueles namoros, paixões de cinema, e quando você vê, cara, não é nada disso que eu estou vivendo. E aí a crise, tipo, começa a alcançar a nossa juventude. Juventude em movimento. Eu acho que por conta disso a gente deve sempre depositar a nossa esperança no Senhor. A gente precisa estar envolvido. Eu acho que estar envolvido na igreja te ajuda muito a não perder o foco. Você está se relacionando com pessoas que possam somar na sua vida, que possam contribuir para a sua caminhada com Deus, para você não, em detrimento de um, abandonar o outro. Ah, você é um excelente cristão, mas aí... Você é um cara que não tem um emprego legal, você não tem uma formação, ou o inverso, você é um ótimo executivo, um funcionário super bem sucedido, mas você, a sua vida é vazia de Deus. Acho que a gente tem que orar hoje, pedir a Deus pra gente ter um meio termo na nossa caminhada com Deus. Chuva forte é você, vento forte é você.